trois nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine. Mais bon Dieu, qu'elle est belle. Thank you. t'aide quand même. Il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Moi je

se lève quand je me réveille. Atteint, chagrin, quand je l'ai le mal pour toi. Passer la nuit, le jour aussi. Plus fin, pas bien, quand j'ai le mal de toi. Quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi. Tu me mens pas, que je t'attends pas. Je peux mentir comme ça. Quand j'ai le mal. j'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Thank you. 2, et j'ai bien fait 3, vous en parlez 4, je m'amuse 5, quand maman dit 6, elle était belle 7, cette infirmière 8, je l'aime. Les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles. Rendez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales, sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable, et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable, et pourtant, la sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va s'en plein, et si Lucien, il a perdu son chagrin. Je voudrais t'emmener au-dessus d'un volcan, brûler mes os, faire transpirer mes sentiments. Des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes, et t'emmener au saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui, ou bien tout ça, si c'est pas compris. Je voudrais bénéficier de ton absence, je voudrais savoir pour ce soir. Et je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi je vis toujours des soirées parisiennes, et je voudrais vivre des soirées belasiennes. Et je voudrais vivre des soirées belles à sienne. Moi je vis toujours des soirées parisiennes,

m'avais confié. Tout sera si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serai mon seul à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Devinez qui je suis. Yeah.

Lune. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Thank you. 96.2 FM, la radio qui nous aime. les avions de papier. J'ai tant de mal à être moi. J'avais envie C'est presque le mien, sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait un bébé toute seule. Thank you. Boa tarde, são 3 horas em Portugal Continental e na Madeira, 2 nos Açores. Esta hora em destaque nas notícias. O líder do PSD garante ter o apoio dos deputados do partido. Luís Montenegro esteve hoje reunido com a bancada parlamentar. Encontro que terminou sem aplausos, ou que, ao contrário do que é habitual. Para discutir o acordo de exportação de cereais, Volodymyr Zelensky vai deslocar-se amanhã à Turquia. O presidente ucraniano vai negociar diretamente com Tayyip Erdogan. É mais um treinador português a caminho das Arábias. Luís Castro assinou 2 anos, um contrato com Al Nassr. Vai treinar Cristiano Ronaldo. Previsão para amanhã de um dia de sol com alguma nebulosidade matinal no litoral oeste. Pode contar com vento do oeste por vezes forte na costa sul do Algarve e nas terras altas. Madeira com céu cinzento e chuva fraca. Açores com chuva durante a madrugada e início da manhã com intensidade ao longo do dia. Nesta altura, no Porto estão 21 graus, 22 em Ponta Delgada, 23 no Funchal, 27 em Lisboa e 28 em Faro. As notícias às 3. A edição é de Frederico Moreno. Luís Montenegro desvaloriza a falta de aplausos no final da reunião de hoje com os deputados do PSD. O líder social-democrata foi à Assembleia da República para um encontro à porta fechada com a bancada parlamentar do partido. A reunião terminou em silêncio e não com palmas, como costuma acontecer. Questionado pelos jornalistas, o presidente do PSD desvaloriza o caso Inês Ameixa e garante que mantém o apoio dos deputados. Desvaloriza e diz que foi uma ótima reunião. Luís Montenegro foi esta manhã ao Parlamento para marcar presença na reunião da bancada parlamentar do PSD, fez 2 discursos perante os deputados, mas em nenhum deles foi aplaudido. Confrontado pelos jornalistas no final da reunião, Luís Montenegro, de poucas palavras, respondeu assim sobre a falta de palmas. Não me lembro se tive sempre ou se não tive. Sinceramente, acho que isso não é relevante. Acho que o apoio à liderança é inquestionável. Certo é que dentro da reunião com os deputados, que aconteceu à porta fechada, Luís Montenegro insistiu na ideia de que o PSD deve estar coeso e unido. Ao que a Antena 1 apurou, o líder social-democrata apelou mesmo a que não seja desperdiçado o capital já conquistado pelo partido e defendeu que o grupo parlamentar tem de andar alinhado com a direção do PSD e vice-versa. Perante os deputados, Montenegro voltou também a defender a posição do PSD sobre a moção de censura ao governo apresentada pelos liberais em janeiro. Agora, com o devido distanciamento, Montenegro diz que foi uma decisão bem tomada e defende que teria sido um ato de pouca inteligência e irresponsabilidade se o PSD tivesse votado a favor da iniciativa. Já sobre a proposta de criação de uma comissão de inquérito às secretas, Montenegro admitiu aos deputados que mudou de opinião e que não quis ser obstáculo às propostas dos outros partidos que pediram uma CPI. Com a tarefa dificultada, já que não é deputado à Assembleia da República, Montenegro foi ao Parlamento pedir ânimo e energia aos deputados social-democratas, com vista ao objetivo final, ser governo e governar o país. Todos a remar para o mesmo lado, foi o pedido feito hoje por Luís Montenegro aos deputados do PSD. A Câmara Municipal de Lisboa refuta as acusações da ministra adjunta e dos assuntos parlamentares, Ana Catarina Mendes, entrevistada pela CNN Portugal, acusou ontem as autarquias de Lisboa e de Alcochete de não estarem a fiscalizar as condições de habitação dos imigrantes. Ouvida há instantes pela Antena 1, a vereadora com o pelouro da habitação em Lisboa acusa a ministra de desconhecimento das competências das câmaras municipais e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo município de Lisboa. Filipa Roseta diz também que a autarquia, se não faz mais, é porque legalmente não pode. Se ela desconhece, não tem um problema, desconhece o que está a dizer, não posso fazer nada. A Câmara está a enviar para o Iru, e se falar com o Iru, verá, ela pode falar com o Ministro da Habitação, nomeadamente com o Iru, e verá aquilo que já foi da Câmara para o Iru. Também desconhece, eventualmente, que a Câmara já marcou uma reunião com o CEF, com a Suíça de Fronteiras, precisamente para tentar perceber como é que podemos juntos trabalhar na situação. Desconhece, eventualmente, que toda a gente que estava naquela casa da moradia eram, de facto, cidadãos estrangeiros. Portanto, e que estavam numa circunstância que eu desconheço, porque é o próprio CEF que os acompanha. Talvez sejam coisas que ela desconhece, eu até não estou aqui a criticar. O desconhecimento é o quê? Agora, a Câmara está a fazer aquilo que pode. O que pode fazer é muito nos espaços comerciais que estão a ser utilizados para a habitação. Nesta linha temos mais margem para atuar. Na outra linha é mais complicado, mas acima de tudo estamos a trabalhar na recolha de evidências que nos permitam fazer alguma coisa. A vereadora Coplor da Habitação em Lisboa a acusar a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares de desconhecimento em relação às competências das autarquias e a remeter mais esclarecimentos para o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Filipa Roseta diz também que a lei não atribui expressamente competências a nenhuma entidade e sugere uma clarificação. Eu sinto que há aqui na lei tem que haver uma clarificação maior, mas acima de tudo uma clarificação que pretenda resolver o problema e que não pretende desresponsabilizar. Portanto, há um problema, temos que enfrentá-lo, tem que ser resolvido. Havendo esta denúncia, o que é que nós fazemos? Enviamos a denúncia para o IRU. O IRU se vê que é um problema de CEF, portanto, Serviço de Fronteiras, envia para o CEF. Para o CEF ir lá verificar o que é que está a passar ali. Porque tem que verificar, tem essa competência de perceber o que é que estão a fazer as populações estrangeiras no nosso país, principalmente estão nestas circunstâncias. O CEF diz que também não tem competência para verificar isto. Então, vamos sentar à mesa, vamos clarificar a lei para que, de facto, alguém consiga resolver este problema. A resposta da Câmara Municipal de Lisboa às críticas feitas pela ministra Ana Catarina Mendes, dirigidas aos autarcas de Lisboa e de Alcochete, a propósito da falta de fiscalização das habitações de imigrantes. No mês passado, em Alcochete, uma operação policial detectou condições de vida precárias a que estavam sujeitos muitos imigrantes. Quanto a Lisboa, em fevereiro deste ano, um incêndio na moraria provocou 2 mortos e 14 feridos numa casa sobrelotada. O presidente da Ucrânia é esperado amanhã em Istambul. Os órgãos de informação da Turquia estão a dar como certo essa viagem de Volodymyr Zelensky. Está previsto um encontro entre o chefe de Estado ucraniano e o presidente turco. Tayyip Erdogan e Zelensky deverão discutir, entre outros assuntos, o acordo para a exportação de cereais, um acordo que foi alcançado com a mediação da Turquia e também das Nações Unidas. O acordo está prestes a expirar, sendo que a Rússia já anunciou que não vê motivos até o momento para renovar este entendimento sobre o transporte de cereais através do Mar Negro. O sono de muitos açorianos foi interrompido na última noite por um sismo que foi sentido nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge. O abalo foi de intensidade ligeira, 4.1 na escala de Richter, mas aconteceu 25 anos depois do grave sismo que atingiu o Faial. Foi lá que o repórter da Antena 1 Açores, Ricardo Freitas, ouviu esta manhã a população sobre o pequeno abalo que ocorreu durante a madrugada. O sismo teve epicentro no mar, a oeste da ilha do Faial, numa zona onde se têm registado vários sismos de pequena intensidade, muitos deles não sentidos pela população. Mas às 4h40, um sismo com magnitude 4.1 foi sentido com intensidade 4.5 por muitos dos habitantes da ilha. Sentiu o sismo, era um 20 para 5 e ele foi puxadinho e aguentou um bocadinho. Ouvi a zoada também, e depois fiquei ali naquele sossego ali a ver se vinha mais alguma, não senti mais nenhum. Senti, bom, estava acordado. Parece que estava a adivinhar, não dormi esta noite. A partir da meia-noite não dormi. Eram 20 para as 5 da manhã. A casa está no céu, disse, é desta vez que eu vou. Senti, sim, senhor. Era 20 para as 5 da manhã. Vamos.